Três Fronteiras, o som da comunidade. Estamos no ar, falando amor, irradiando alegria, fazendo amizade. Estamos no ar, na frequência 1530, Rádio Três Fronteiras de Campos Sales. YH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. A partir de agora, pela Rádio Três Fronteiras AM, ou seu fim de tarde, ganhe um toque a mais de alegria. As canções que o povo canta e você gosta de ouvir, está no ar. Programa Parada Popular. Olá amigos, aquele abraço, boa tarde em Campos Sales, são 17 horas, 5 da tarde, mais 5 minutos, estamos chegando e a partir de agora colocando no ar o nosso programa, o nosso Parada Popular, aqui na 1530, o Parada Popular que recebe áudio e apresentação, deixa-me que vos fala, Newton Tavares, tá bom? Um forte abraço a você, amigo e amigo ouvinte, aqui do nosso Parada Popular, hoje sábado, pozinho, pé de serra, bem gostoso, é desse jeito, ó. É só na ponta do dedo e calcanha rodando por canto aí. É o carcanhar, o bocotó. Eita, Flózinho gostoso, que sabão que tá danado. Olha, eu vou trazer Fica, o alemão do forró, Amazã, mó apertado. Sucesso em todo o Brasil, graças a você. Fica bom! Alemão do forró, o rei do forró capixaba. Fica amor, por favor, não te chavo. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te encher de beijo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica bom! cds.com.br. E fica amor, por favor, não te chavo. Fica junto que contigo me amarro. E pois teu cheiro, teu sabor que me atraga. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oh, vem bailar, vem dançar e solte o corpo. Mas ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te encher de beijo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica bom. Thank you. vocês, desses grupos no setor. Cê está sabendo, senhor? Diga quais e quantos são. Ou diz ou perde a razão. Desate o nó cantador. Por causa do manejado, foi mais um nó desatado.

ao Cláudio, Dona Ila, um forte abraço. Também curtiram o nosso programa Parada Popular, lá no, nos Barreiros, ouvindo a gente, meu amigo Inácio, Dona Ieda, Ionara e Iago também. Dona Maísa também aí no sítio... hein? Sítio Barreiro, um forte abraço. Muito obrigado aí dos Barreiros, né? Sítio é praticamente a zona urbana já. Forte abraço a vocês. E a gente vai trazendo mais moda para você. Me apaixonei por ela, galego aboiador. Mototáxi, Mastruz com leite. Diga quem foi que botou o batom.

O Cabs tem também uma novidade incrível para compartilhar com você. É que a partir de 2023, nossa escola terá um novo parceiro de gestão financeira, o Isaac. O Isaac é a maior plataforma de soluções financeiras feitas para escolas e já atua como parceiro de gestão financeira de mais de 800 escolas e 3 mil famílias em todos os estados do Brasil. Essa parceria com o Isaac já nasce com uma grande promoção. É a promoção sorteio de 3 mensalidades garantidas, pagas pelo Isaac, e o Colégio Adnilson Batista dos Santos sorteará um kit completo de material didático. Serão 2 alunos contemplados nessa super promoção. Para participar é muito fácil. Primeiro, é preciso efetivar a matrícula em nossa escola. Depois disso, o responsável financeiro deve acessar a página oficial da promoção, Mensalidades Garantidas. Realizar a inscrição até o dia 8 de dezembro. Caso seja o responsável por mais de um aluno, é possível cadastrar cada um deles. Não esquecendo, participarão dessa grande promoção alunos matriculados até o dia 8 de dezembro. Para seu conforto, em 2023, você poderá efetuar o pagamento da mensalidade através de Pix, boleto bancário ou através da maquininha. Mais informações, 0 operadora 88 998 61 0027 ou 0 operadora 88 994 69 6628. Colégio Adnilson Batista dos Santos, educando com a família, uma instituição pertencente à Fundação Aquiles Batista dos Santos. Jesus is the King. Voltamos a apresentar Parada Popular. Olha, o nosso programa, o nosso Parada Popular, são 17 horas 33 minutos, 17h33, e a gente vai seguindo com o nosso Parada Popular. Eu vou trazer Abra o Jiqui, Joãozinho do Exu. Na sequência eu trago Machucando Sim, com o trio nordestino. Shut

Eu vi bicho roncando, Maria, por trás do mangará, Maria, pelo jeito do ronco, Maria, vi que era mangangá, Maria. Eu vi bicho roncando, Maria, por trás do mangará, Maria, pelo jeito do ronco, Maria, vi que era mangangá. Achando o coro que era cabeça, time do mato, devia ser pintado em Paraíba e Ceará. Na forna entrava de espingarda e candeeiro e atirava no terreiro dos olhos pra não errar. Eu vi bicho roncando, Maria, por trás do mangará, Maria, pelo jeito do ronco, Maria, vi que era mangará. Eu vi bicho roncando, Maria, por trás do mangará, Maria, pelo jeito do ronco, Maria, vi que era mangará. Na minha terra tem menino barrigudo, lobisomem, cabeludo, tem gato maracajá. Tem redemoinho que dá volta na poeira e nasce da catingueira que dá volta no ganzá. Maria, eu vi bicho roncando, Maria, por trás do mangará, Maria, pelo jeito do ronco, Maria, vi que era mangangá. Eu vi bicho roncando, Maria, por trás do mangará, Maria, pelo jeito do ronco, Maria, e que era mangangá. Tudo que a gente precisa tem de comprar, calça, camisa, com vaca, feijão, farinha e jabá. Mas uma fia que se cria com cuidado, vem qualquer caba safado, pega a mão, a gente dá. Eu vi bicho roncando, Maria, por trás do mangará, Maria, pelo jeito do ronco, Maria, e que era mangangá. Bicho roncando, Maria, por trás do mangará, Maria, pelo jeito do ronco, Maria, vi que era mangangá. Eu vi bicho roncando, Maria, por trás do mangará, Maria, pelo jeito do ronco, Maria, vi que era mangangá. Passaram o carão, cantou, ano chorou também. A chuva vem cair no meu sertão. Dei um sinal, meu bem, que me animou também. Ainda hoje eu vi pólvora no chão. Se Deus quiser, agora faça um ranchinho pra nós juntinho, meu bem, nele morar. Passaram o carão, cantou, ano chorou também. A chuva vem cair no meu sertão. Vem um sinal, meu bem, que me animou também. Ainda ontem eu vi pólvora no chão. Passar o carão, cantou, a luz chorou também. A chuva vem cair no meu sertão. E um sinal, meu bem, que me animou também. Ainda ontem eu vi pólvora no chão. É bom inverno que vem, a chuva cedo. Além é de casar. Se Deus quiser, agora faço um ranchinho pra nós juntinho, meu bem, nele morar. Passar o carão, cantou, a luz chorou também. A chuva vem cair no meu sertão. We'll be right back.

inteiramente grátis. Loja e autopeças Irmão Parafusos. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 142. Fone Zap 0-88-997-28-2929. No centro de Campos Sales. Loja e autopeças Irmão Parafusos. Visite, compre e economize. Organização Francisco. Jesus is the King. Estamos apresentando Parada Popular. É isso aí. Estamos apresentando aí o nosso programa, o nosso Parada Popular. São 18 horas, 6 da noite, mais 13 minutos, 18 e 13. E a gente vai seguindo com o nosso Parada Popular, trazendo agora sua moda, gostosa modinha brega para tu. Eu vou trazer Renato Seus Blue Caps. Você não, hein? Se você soubesse, né? Bebo Me Lembrando Dela, com Roberto Miller. Na sequência, Roberto Neto, A Rotina. Deixando escrito na mesma a palavra Deus. Se você soubesse como estou vivendo, se você soubesse. Daquela criatura que na vida eu tanto amei. Será vingança ou loucura daquela criatura que me enganou mais uma vez? Amigo, eu venho aqui humildemente lhe pedir que me mostre uma razão para sorrir.

88 992868737. Clínica Dr. José Iris de Moraes. Jesus is the King. Voltamos a apresentar Parada Popular. Olha, são 18 horas 28 minutos, 18h28, e a gente segue com o nosso programa, com o nosso Parada Popular. A gente carinhosamente abraça você que está sempre em nossa sintonia, tá bom? Meu abraço, meu beijão a você que sempre curte o nosso programa, o nosso Parada Popular. Minha amiga Marília Assis Souza, boa noite, muito obrigado. Demazinho também, um forte abraço. O amor da vida dela é Zé Iris, Dona Mazé, Socorro também, Dona Branca, Kiko e Dona Diana e no Alto Alegre. Em Alagoinha, Araripe, minha amiga Elvani, um forte abraço. Dona Aparecida, no sítio Mal Vermelho, nosso carinho. Dona Graça Sobrinha, aí no sítio Roncador, um forte abraço para a senhora. No sítio Cachoeirinha está ele, Elton Macarrão, um forte abraço. Dona Simone, como é que vai a senhora? Está bem? Graças a Deus. No sítio Rendeiro, Dona Cleuma, né? Dona Cleuma, Expedito, Neném Severo, boa noite para a senhora. Antônio Barão, Dona Sandra e família, aí no bairro Alto Alegre. Os Barreiros, né? Dona Maísa também, toda a família, um forte abraço. Aqui na Chapada do Maracujá está meu amigo Cláudio, está também Maria Isabelle, Dona Maria Clara, Carlinhos, Dona Ilha também está lá. É, no cantinho de parede lá assistindo a gente. É, a cadeirinha de balanço lá, ela só se balançando uma presinha, um ventinho gostoso aí na Chapada do Maracujá. Né? É isso aí. Olha, no Barro Branco, seu Maciel, um forte abraço, Dona Raquel também. Dona Luizinha, um forte abraço, e Rayane, ouvindo o nosso Parada Popular. Meu amigo Valdir, como é que vai o senhor? Tá bem? Graças a Deus, né? Dona Iva, um forte abraço, senhora. Que Deus abençoe a todos, tá bom? A nós todos. Olha, é meu amigo Edmilson, um forte abraço, Edmilson Miranda, um forte abraço, Dona Mércia também. É Francisco Lourenço, aí na rua João Romão, no bairro Aparecido. Meu amigo Paulo Silva, boa noite, muito obrigado pelo carinho. No bairro Vazinha, meu amigo Zimar Julião, né, Dona Elisa, seu Raimundo e seu Camilo. Zimar Julião pede um show Parada Popular, tá lá essas horas. E para essa turma boa, tá aí. Querida Gerry Adriane, Jonilei Magno, Asas da Paixão, José Araújo, Felicidade. Menina, quero lhe dizer que toda a minha vida entreguei a você. Procure olvidar o que lhe fiz. Querida, perdoe. Querida, não vá. Oh, querida, relembre os momentos tão felizes que juntinhos passamos sob a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais dor para que eu possa esquecer do meu amor. Oh, querida, você não sabe como eu me sinto. Eu não vê-la mais ao meu lado. Minhas noites são tão frias, minhas horas tão vazias. Mas se você voltasse, se você voltasse, tão feliz eu seria. Ó, querida, relembre os momentos tão felizes. brilha a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais rancor, para que eu possa esquecer todo o meu amargo, para que eu possa esquecer todo o meu amargo. Ter você por toda a vida, sem nunca pensar em despedida. Que seja eterno o nosso amor, que a mão de Deus abençoou. Sou teu maluco aventureiro, teu apaixonado, teu guerreiro, tua fantasia de amor. Quero ser a tua alegria, tão presente na sua magia, sempre com você fazer amor. Como a lua brilha no infinito, sinto que reluz um sonho lindo, brilha teu olhar dentro de mim. O sol brilha no horizonte, refletindo na água da fonte, brilha a paixão por ti em mim. Refletindo na água da fonte, brilha a paixão por ti em mim. Por ti, enfim, sou teu eterno apaixonado, o teu universo, uma nave, voando nas asas da paixão. Sou um passarinho no seu ninho, que não sabe mais voar sozinho, longe de você, minha paixão. Tristeza e dor.

Campos Salles, Ceará. O som da comunidade.